coragem de lutar. O que foi que fez você perder a coragem de viver? O que foi que fez você chorar quando era tempo de sorrir? O que foi que fez você perder quando era tempo de ganhar? Decepções e frustrações, sonhos que morreram antes de nascer. Estamos em...